Sérgio 89, boa tarde. Informação em curso aótica, Vitória, nível 340. Pronto, cópia. Vitória, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Letra, após posição Eudes, onde intercepta Peruísque 50 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5434 no transpondo. Como 697, desça para 2000 pés, permanece a vista. Para 2000, hein? Como 697. Rebe 6721, desça para 3000 pés, permanece a vista. Azul 4089, correto, portão 9, chama para um inspecionamento. F6721, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo localizador. Mantenha presente proa limitado pelo localizador, objeto 6721. Como 328, desça para 4000 pés, permanece o ajuste, reduza para 2109. Como 600, complete final do procedimento LS, emitou na frequência 118, decimal 95. 18, obrigado. Coluna 754, boa tarde. Informação lógica, Campina Grande, autorizado nível 390. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta o Pesulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5451 no transponder. Coluna 754, correto, portão 8, chama pronto, espera o acionamento. Sou Índia, Juliette, mantém escuta. Reduz a velocidade para 1709. Reduzindo para 1709, 697 para final do procedimento LF, curva esquerda, proa 145, reposta visão. Esquerda 145, vai reportar estabilizado, boa 697. Controlado, tá cá. Sou Índia Juliette, prossiga. Vitor Índia Juliette, mantém o corredor Vera Cruz, reposta através de Paripe, 1.500 pés, ajuste no 095. Como 328, reduz a velocidade para 1.709. Web 6721, para final do procedimento LS, curva direita, proa 080, reposto estabilizado, desça para 2000 pés, permanece o ajuste. Direita 080, descendo para 2000, Web 6721. Estabilizado, gol no 697, visão. Gol no 697, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, graças, terá. 2 Salvador, bom dia, voo no 697, passando Simbra Visão. Meu nome é 97, continua a aproximação, aguarda a pista livre, reporte baixado de trabalho, que legal, no 0, no 5. 1015, trem checado, voo no 697. Estabilizado, web 6721. Web 6721, no completo final do procedimento, se emitou na frequência 118.95. 18.95. Correio, Objeto 6721. Objeto 6721, é o segundo na aproximação. Reporta baixado de trabalho, que nega a marca 1015. Positivo, web vai reportado. Na 6320, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 5. 050 na Mari, 10 no 5, 6320. Sou Salvador, boa tarde, 6320 na Gol do Sul. 697, L-Train, livre pouso, pista na 0, vento 120 graus e no 0 nós. Livre pouso na 0, voo na 697. Para o táxi, o azul 4089, dia pouso 79 a bordo, 3 horas e 50, alternando galhão. 3089, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-18-95, ajuste 1-0-5, bom voo. Obrigado, segue então via Índia Alfa no ponto de espera 1895, comigo, o azul 4089. Patrão Victor Mike Quebec, pronto cópia, Cairo Lourenço. Autorizado, Cairo Lourenço, no mil pés, decolagem da 1-7, curva direita via corredor axé. Controle em 1-20.8, a torre em 1-18.95 e aciona o padrão 0161. Zero meia bordo, parte 4, acionamento táxi, decolagem, transfere agora a torre, o ajuste 1015, um bom voo, Victor Mike Quebec. Zero meia zero zero, após a passagem da aeronave da Azul, ingressa Juliette, 1-0, ao portão. Após a Azul, Juliette, 1-0, ao portão. Rono 924, boa tarde, chega da Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1-0-5. Rono 697, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette 05, ao portão. Baixar travado, web 6721. Olho 6320, após Mari, pode voar a Duna? 6320, aguarde. Isso. Canal 6320, vetoração para final do procedimento LS, curva esquerda para o 050, reporte estabilizado. 050, reporte estabilizado, 6320. Rumo 328, complete final do procedimento LS, a torre na frequência 118 desse final 5. 118, quanto 118.95. 118.95, boa tarde, informação lógica, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-8, corrigindo 1-20, decimal 8, e aciona 5452 no transponder. 3.000 pés, minha 220. Dael Leda Bridge, após prossegue via peso 1-0. Antunes 193, correto. Portão 1, não chama pronto, pushback, acionamento. 21 na sala 1, libere direito no solo 1-21, desse 9. 219, leve, até 21. Passaria 2230, boa tarde, informação em curso lógica, só um instante, cópia Vitória da Conquista, prepara a sair da árvore, aguardando. O quem está ciente da Oscar vai aguardar com a árvore. Alô, Salvador, boa tarde, com 1806, para autorização do ciente da Oscar. Fala, bom dia, 6721, boa tarde, livrou, está na Alfa. Gol no 806, número 2 para a cópia, prepara a saída PUC, aguardando. Aguardando. Webjet 6721, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07, Web 6721. Torre do Salvador, com aquele cordial, boa tarde, para Tango Vitorinho de Ajuda. Tango Vitorinho de Juliette, autorizado, final do 07, reporte na vertical da RIMAR. Contará, vertical RIMAR, ou de Ajuda. Desça para 2.000 pés, permanece ajuste, reposto estabilizado. 2.000 pés, 1.05, chamada estabilizada. A gente pode passar indo atrás, ali não mantém na 10 do 4308. Rono 924, desça para nível de voo 050. 050, Rono 924. Rono 328, no solo 104. Direita, solo 1219. Direita, 219. Bruno 328, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04. Carrema, o Índia Juliette. Turim Juliette, autorizado, pouso, piscina 7, ventana 30 graus, 129. Livre, não mostrar, né? Índia Juliette. Salvador, muito boa tarde, ao Petrin 8805 na posição 11, assistente da Oscar para cópia, quando você serve. Itamar, Quebec, livre acionamento de Chemitax. Para Guarulhos. Gente, o TAM 3805 ainda não possui o plano no sistema, poderia confirmar o horário do plano? Ao 50, senhorita. Gente, 4 minutinhos para cópia, prepara a saída da Eulê da Bridge aguardando. Dael Leda Bridge, muito grato, 3805. Continua a aproximação, aguarde instruções para o voo, que negar 1-0 no 5. Aguarda 1-0 no 5. Azul 4089, decolada 1-6, controle 1-20, decimal 8. 208, obrigado. Uno 924, livre da restrição e TAP, desça para 3 mil pés, permaneça ajuste. 3.000, gol 1924, livre da restrição e TAP. Controle Salvador, boa tarde, o azul 4089 está cruzando 1.200. O 4089, contato radar na decolagem, sub mantenha 340, saída da El. 340 na da El, azul 4089. 1-8-0, decolada 10, direita, Arbor, após Elefa, posto conforme plano, 1-2-0-8, 5-4-6-6, passaria do 2-2-3-0. Passaria 2-2-3-0, correto, confirmando remoto 1-4? Afirmativo. Remoto 1-4, chama pronto, pushback, acionamento. Chama pronto, passaria. Gol 1-8-0-6, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1-8-0-6. Autorizada Aracaju, nível 230, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-5-0 no transponder. Entre 230 para Aracaju, saída decola da 1-0 com curva à esquerda, a saída é a Puca, transição Jamo, após direto Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5-4-5-0, ou 1-2-0. 806 correto, portão 612, chama pronto, pushback, acionamento. Câmara 18. Força aérea 2298, a sua identificação. Aérea 2298, contato radar 71 milhas, nordeste do VOE de Salvador. Vou ir na proa de Bonfim para a chegada Bonfim, reporte no Pandel, descida. Acionamento 320 no solo 19, libere direito, chama o solo 121 decimal 9. 219. Umba 83 para Fortaleza, informação em curso a Oscar. Prepare a saída lotada aguardando cópia, número 2. Para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Autorizado 2 mil, final de LS, reporte estabilizado, 924. Juliette, eu estaciono a frequência livre. Liberação do gate. Alfa, Alfa, passar o táxi do seu mais correto. Fazer uma quebec sense, reporte na hora que você pode ingressar. Né, 61141, desça via, reporte estabilizado, ajuste 10094. Desce via, reporte estabilizado, ajustado 10094, terminal no batom. 1806, na escuta do solo. Bomba 31, chegada Bonf, desça para nível de voo 070, ajuste 10095. Confere o número 3 para a cópia, prepara a saída Momo, transição Frotti, aguardando. Gol no 806, no portão 612, na escuta do sol. Corre, Salvador, muito boa tarde, gol 924. Boa tarde, gol 924, partindo a aproximação, reporte partilhado, travado, que negar no 0195. A aproximação na sua escuta, informaria baixar travado 924. Meteatro, Vitamai, Quebec. Tanto 090 graus, mas 09 está livre de colagem, zona 7, Vitamai, Quebec. Solo, minha presidência. Na 6320 vai manter a posição em sua ataque 6 Juliette, posição prevista 08, ok? Ok, 08, aguarda a Juliette. Baixado travado, gol 924. Sente pelo 924, só no tráfego com onda pista auxiliar, não interfere com a aproximação, vento 090 graus, 09, está livre o pulso, destino 0. Livre o pulso, 90, gol 924. Bomba 31, não confirme, está fazendo desvio. Fala, Bruno 754, porta 8, pushback. Bruno 754, coordene com a equipe de solo para realizar o pushback, de modo a deixar a entrada do portão 08 livre para o parqueamento da aeronave da Avianca. E reporta o táxi, Bruno 754. A entrada do portão 8 livre para a Avianca. Poxa, Ner 6320, ingresso com cautela via Juliette, vai tentar a nave da Gol iniciando o push no 08, deixando a entrada livre para o seu parqueamento. Sente o 6320. Então 3805, pronto, copy. 3805, copia. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Perzulu, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5473 no transponder. Umba 16, desça para nível de voo 070. Da curva à direita. Após a posição bridge, interceptará o Perzulu no 6. 1208 é o controle, 5473 é o transponder. Então 3805 correto, portão 11, chama para o pushback, funcionamento. Chamará. 3805. Umba 83, pronto, copy. Autorizado Fortaleza, nível 090, via Whisky 1, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Lotar. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5441 no transponder. 083, correto, livre acionar no pátio militar, reporta táxi. Tamari, desça para nível de voo 080, ajuste 1094. Autorizado Fortaleza, nível 370, via pouso 19, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frouti. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5465 no transponto. Tomai Quebec na escuta do controle. Afirma Quebec. Tomai Quebec, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Reporte 20 milhas afastado de Salvador, Tomai Quebec. Ciência no portão 02, chama pronto para o pushback, acionamento, estão 32 no meio. 99. Dependendo, deve ser que eu tinha transferido aqui, obrigado. Nada. Abra, boa tarde. Dono 924, boa tarde, táxi Alfa, reportando seu táxi 6 Juliette para ingresso. Segue em frente e chamará seu Juliette para ingresso, 924. Índia Novembro Alfa, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, 1000 pés, decolagem da 107, curva esquerda, prosseguindo corredor forte. O controle em 120, decimal 8, torre em 118, decimal 95 e aciona o padrão 0171. Alfa correto no pátio 4, 2 a bordo para acionamento táxi decolagem. Chame agora a torre em 118.95, ajuste 1014. Agora o morro. Você não é nenhum, não localizador. LS Taxi Ray da pista 90. Você não é 61, complete final do procedimento. Chame torre na frequência 118.95. Torre 118.95, você não é nenhum, não 41. Dono 754, táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118.95, ajuste agora 1014, um bom voo. Fiquei livre, posto 590, se não é que me para 4 mil pés, ajuste 904. Desde a bordo, táxi autorizado, reporta no hotel para o cruzamento, rumo 83. Então, 3216, acordando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Gol, e o táxi agora passando através de 07, após a passagem da mesma, tem livre pushback, acionamento, reporta táxi. Bono 924, após a passagem da aeronave da companhia, ingressa Juliette 09 ao portão. Ok, após a passagem da aeronave da companhia, Juliette 09, Bono 924, grato, senhora. Uma boa tarde, boa trabalho. Bono 754, na escuta. Por gentileza, me confirme.